mãos, a parte da herança que me destes perdi. Nada me restou além do meu coração. Não tenho mais pra onde ir, por isso hoje fico. A sonhar.